Nath, que acabou, mas cadê? O que foi que aconteceu? Meu Deus do céu! Salve, salve, coelhada! Decadente 5 no ar para celebrar a classificação nesse empate horroroso com este feio do Cruzeiro. Quem que tá aqui? Quem que tá aqui? Menino Alisson, dá seu boa noite. Boa noite, ótima noite, perfeita noite, vambora. Menino Corneta, que hoje estava lá para combater as acusações de que seria um grande pé frio. Boa noite, coelhada. Tudo bem. Dizem por aí que figurinha repetida não completa álbum, mas aqui pela terceira vez, menino Ramon Gregório. Somos nós. É nozes, então. Senhores, todo mundo muito triste hoje, eu posso imaginar, para variar, o América só nos dá tristeza. Eu imagino que todo mundo tenha arrancado os cabelos quando o Danilo entrou no segundo tempo, mas o fato é que o resultado de 0-0, você não viu não, né? Você estava no campo e não viu. O nosso enviado para acompanhar do campo não conseguiu perceber que o Danilo entrou. Entendeu? Então, assim, isso. Foi exatamente a pessoa que a gente escolheu para entrar com a credencial de imprensa. Eu tive que pegar o McDonald's na hora lá e eu entrou, eu não vi. Eu vou tomar água, tirar água do joelho. Aí, poxa, né? Peraí, ué. Ele entrou, e não só entrou, como ele entrou com a atribuição de comandar a puxada de contra-ataque. Pois é, você vê o nível. É o nível, este é o América, que beleza. Mas enfim, 4h20 ele entrou pra puxar então, foi isso, né? Se nós estamos contrariados... É um programa que manda um representante na imprensa que acompanha o jogo, velho. Exatamente. Exatamente. Isso é porque você não viu durante o segundo tempo, quando voltou o jogo, falou assim, trocou alguém? O Rafael Bass machucado. Ai, ai. Não, tá vendo? Entrou alguém, não trocou. Pegou? Mas é falo, não, um pouco depois. São duas coisas que são imparáveis, RPG e futebol. Não dá pra um cara conhecer de futebol e RPG, cara. Ai, viu? Não dá. Vou te contar. Enfim, 0-0, estamos classificados. Quem vai tomar a próxima tarracada é a turminha de Vespasiano, que tá aí se achando muito bonitinha, tá fazendo onda com os cruzeirenses. Mal sabe que a hora deles tá chegando, né? Custaram a passada ao RT. Foi com dificuldade. E as duas do RT foram eliminadas, né, cara? As duas do RT. Aliás... Mas eu gostaria de falar, o Atlético pegou o RT mais difícil, viu? Eu também acho, não tem dúvida. Eu tô preocupado. Isso é verdadeira. Hoje deu mais de 10 mil, porque o pessoal que veio de Patos de Minas... Aproveitou. Desculpa. Ah. Um minuto, é uma informação aqui, o pessoal do Cruzeiro pediu para dar um recado aqui, que o vencedor do sorteio do botijão de gás, o sorteio da sexta básica, foi o Gaspar Rodolfo, e é para ele retirar o botijão de gás do sorteio, é porque maravilha. O Cruzeiro fez a promoção, R$15, mas sorteio do botijão de gás sexta básica, e parece que o cara não foi pegar, ele foi embora, ele desistiu. E ó, o gás tá aí, caro, hein, bicho? Mas não é porque botijão de gás, não. É porque o cara achou que era um botijão de gás e uma Gê Magazine. Quando ele ficou sabendo que não tinha Gê Magazine, ele desistiu do botijão. Mas outro fato contar, interessante. Viu? Deram um mute na torcida do RT hoje durante o jogo. Ficou com um silêncio. No início do segundo tempo, meu amigo. Funeral? Já era o funeral do David, né? Deve ser, né? Tá certo. O Américo, como sempre, fazendo uma boa ação pro futebol mineiro. Nós tiramos o David do Cruzeiro, viu? Ele já caiu ainda não, né? Eles vão esperar até segunda-feira. Oficialmente, né? na coletiva que falaram não, mas vão ter uma conversa. Ele tá privilegiado, né? Ele dura até amanhã. Ele chorou. Eu fiquei com dó, ele chorou na entrevista, viu? Ah, então é paixão pelo clube, eu acho que ele devia ficar até o final do ano. Eu também acho. Então, vamos torcer. Fica, David. É a nossa campanha de hoje. Fica, David, nossa campanha. Aqui, tem um fato que me alertaram aí durante essa semana. Aliás, mentira, tem um tempinho mais que me levantaram essa bola. E eu não quis puxar o assunto para não ser o agorador. Agora, além da classificação para a final, muito provavelmente essa vitória sobre o Cruzeiro também nos garante uma vaguinha na Primeira Liga no ano que vem, né? Na Copa Sul-Minas Rio. Porque se de fato... o critério para o próximo ano, para 2017, vai ser um critério técnico, igual estão dizendo que vai ser, terminando a primeira fase abaixo da URT, a gente é perdido a vaga, virtualmente. Agora não. Agora não mais. Somos, no mínimo, mas, no né? mínimo somos no campeões. Mínimo, os vice-campeões, então a nossa vaguinha então, tá David lá. Conseguiu, o David conseguiu um marco histórico, a lei de Nubem, o Mineiro ainda foi eliminado das Minas antes de participar. Não, não, eu acho que não, porque são três times, né? E na primeira fase o Cruzeiro ficou à frente da URT. Eu acho que eles devem fazer uma mescla de classificação com aquele ranking da CBF, eles não vão deixar Cruzeiro e Atlético, Fluminense... A gente não pode perder ponto nos Minas ano que vem, né, gente? É preocupante a gente ficar sem o Cruzeiro, né? Exatamente. Quem é que a gente vai bater? Sem o Cruzeiro e sem o Fluminense. Pois é. Não dá. Pode não, é. Vamos contar com isso. Bom, então tem esse fato. Temos aqui... Eu não tive como apurar esse tweet... E a única fonte que eu tenho é o senhor Marco Antônio da Vaquelhada, que a gente sabe que não é uma pessoa muito confiável. E nem uma pessoa muito sã, né? Também não. Mas segundo o Twitter da Vaquelhada, o América venceu o Santa Maria na Copa BH Feminino por 34-0. É isso mesmo? Eu não tô acreditando nisso aqui, não. Mas é feminino de basquete? Só se for basquete. Era rugby, não, né? Obeso, não? Não é handball, porque para basquete também tá bem. Também tá, dá, curto, né? Tá ruim o placar para basquete. Se é placar 34-0? O artilheiro deve ter feito uns 10, né? O mais importante. Vai poder pedir umas 3 músicas do Fantástico. 34-0, dá para pleitear alguma coisa no Guinness? Não, é um gol a menos de 3 minutos. Tem que olhar isso aí. Certamente deve dar para pleitear isso no Guinness, sim, não é possível. É? Se isso for a partida oficial. Temos um novo recorde. Enfim, nós vamos descobrir isso depois. E tem um negócio, né? Mais importante do que isso aí foi o 0x0 de hoje. Você achou? Bem melhor do que esse 34x0 aí. Melhor não, foi mais bom. É mais significativo, não quer dizer que foi melhor. Mas sim, vamos lá, ganhamos a classificação para o final do Mineiro, vamos pegar as tias, etc e tal. É aquela coisa, eu vou explicar o jogo ruim do América. Quando é um time melhor do que o outro, né, um time com uma eficiência técnica maior, gostou disso? Muito. Ele pega um time tecnicamente menor e ele tende a jogar mal. Foi o que aconteceu com o América e o Cruzeiro, cara. Como o Cruzeiro está num abismo em relação aos nossos craques, o América jogou só pro gasto. É verdade, o América faz isso frequentemente. Principalmente contra o interior. O Alisson, o primeiro tempo do jogo eu acho que você viu, né? Eu vi, o primeiro ainda estava em condições. Eu estava em condições. Depois nós vamos falar sobre segundo, como você assistiu o segundo. No segundo não consegui ver muita coisa, não. Então, primeiro a América entrou muito recuado, mas eu já esperava isso, né? E eu não acho. Eu vi muita gente criticando. Como eu assisti de casa hoje, eu também acompanhei pela internet e vi a galera dando uma detonada no Givanildo, que a América não estava atacando e tal. Pra mim isso era esperado, a gente fez uma vantagem boa dentro de casa e era natural que o América fosse entrar fechadinho no segundo jogo. Parece que o pessoal não conhece entrar... o Givanildo, né? Mas qual que seria a necessidade de ir pra cima do Cruzeiro com uma vantagem de 2 gols de diferença? Nenhuma. Então, isso é o que eu penso também. Mas aí teve uma galera aí reclamando e a galera precisa entender isso, que todo mundo joga com regulamento. O América não reclama de alguma coisa, gente? Não, é pré-requisito. Para ser torcedor da América tem que reclamar de tudo. Exatamente. Mas a América, a sensação que eu tive é que a América entrou fechado e teve o problema de não conseguir... Para mim o problema maior não foi ter entrado fechado, é que a América não conseguia ter contra-ataque. Exatamente. E coloca Tony e Rafael Bastos para puxar contra-ataque que não vai dar certo. Precisa colocar jogador com um pouco mais de velocidade, jogador que trabalha a bola mais rápido. O Tony é um bom jogador, mas ele para a jogada, ele não dá segmento na jogada rápida. Então, além de... O América entrou fechadinho, estava defendendo bem, tava, o Cruzeiro estava dominando, mas era aquele domínio falso, mesma coisa do primeiro jogo, só que o América não conseguia atacar com... Eu acho que o Cruzeiro não teve um domínio, ele teve mais posse de bola. Porque o João Ricardo também não fez nenhuma defesa difícil. Sim, Teve um chute ali no primeiro tempo, que foi uma bela defesa, né? Não, mas ele defendeu de colocação, mas nada... Assim, não, o Cruzeiro em nenhum momento nos dois jogos teve um domínio absurdo, não, assim, não. Não teve. A ponto de que nós podemos falar com tranquilidade que se aquele gol mal anulado tivesse sido marcado, o resultado não seria diferente, o América continuaria passando. Sim. Muito um pênalti, parece, também, que não deram pra gente. Eu discordo. Mas vamos falar do pênalti. Eu falo da área. Isso. O pênalti começou a falta fora da área. Vamos, o gol, vamos lá, todo mundo concorda que o gol foi gol, né? O gol do Cruzeiro? Foi. Mas foi interpretação também, porque na hora que o cara bate a falta, o Bandeirinha já vê dois caras impedidos, ele não vai esperar a bola chegar na cabeça do cara pra ver quem que vai cabecear, ele levanta automaticamente. Não, mas a norma da CBF é justamente essa, né? A recomendação é esperar. Então, é esperar, mas aí, ver quem vai tocar. Eu concordo. E não necessariamente precisa tocar. O jogador precisa participar da jogada. Eu estava conversando com o Alisson durante o jogo, e no primeiro momento, antes de ter visto o replay, aliás, logo depois do lance teve um replay, mas depois, mais tarde, passou um outro replay. No primeiro replay, eu ainda fiquei com a impressão de que dois participavam muito claramente da jogada. O primeiro que sobe não pega a bola, e o segundo que efetivamente acerta e mete a bola dentro do gol. Esses dois, de fato, não estavam impedidos. Eles saem de trás. Agora, tem outros dois, um mais à frente e um mais atrás, que estão correndo junto, e esses dois estavam impedidos. Saíram antes da bola. Esses dois participam ou não da jogada? Não, não participam, mas o Bandeirinha não... É aquela questão, no calor do jogo ele não vai esperar a bola chegar na cabeça do cara. Eu achei que o juiz não quis participar no resultado do partido, entendeu? O mais neutro que podia fazer ele foi, entendeu? Era melhor deixar anular o pênalti na dúvida do que correr de fazer uma arbitragem equivocada. Não foi só nesse lance, vários lances. Teve muita falta, cartão que ele podia ter dado a mais também que não deu. O cara é ele saiu. Ele não quis participar da partida, não. Eu acho que foi um erro a federação colocar um juiz que apitou a primeira partida apitar a segunda. Agora, sobre o impedimento, a TV teve, na segunda vez que reprisou, que eles, na primeira vez falaram, não, anulou, certo. Da segunda vez, não. Mas sabe por que da primeira vez falaram isso? Porque é o Márcio Rezende de Freitas, que é outro também. Então, não, assim, na primeira vez que reprisou, de casa eu já vi que o cara não estava impedido. Só que o Márcio Rezende de Freitas conseguiu ver um cara impedido ali. Na verdade, tinha dois, mas os dois não participam, gente. Se fosse um lado a favor da América, a gente já tá aqui reclamando agora. Exato. É, mas eu acho que foi a jogada muito rápida. Eu acho que não foi também nenhum impedimento escandaloso. Tanto o time do Cruzeiro também nem reclamou muito. É, uma coisa que certamente pode ter atrapalhado a visão do Bandeira é que, realmente, este que saiu à frente e que estava impedido, o primeiro jogador aqui que na visão do Bandeira estava em primeiro plano, ele pode ter impedido a visão do Bandeira dos outros dois que estavam vindo de trás, né? Ajuda a explicar. Mas de fato, o gol esmalte pode ter refletido o luz demais do olho do juiz também. Pode também. Enfim, o gol foi legítimo, foi anulado. Dessa vez, realmente, o América conquistou um empate, no caso, que deveria ter sido uma derrota simples. Mas convenhamos, né? De vez em quando essas coisas acontecem, né? Não sei. Eu acho que eu já vi mais a passagem do cometa Harley do que o América vencer por erro da arbitragem, ou conquistar um ponto por erro da arbitragem, seja lá o que for. Mas enfim, acontece, errou, e o que decidiu de fato foram os dois gols da primeira partida. Vai chorar no chuveiro se for encher o saco? Vai lá. Errar a favor da América. Então, assim. Vai chorar na cama que é quentinho? Erra pra juiz, todo mundo. Juiz costuma errar pra equipe maior. Aconteceu hoje de novo, paciência. Tá. É a pressão. O RT? Quem é o RT? É isso, não pode ficar. Exatamente. Vamos falar, então, vamos continuar na arbitragem, já que nós estamos nessa. O primeiro suposto pênalti do Vitor Rangel. Realmente, pelo que eu vi no replay, que demoraram a passar, inclusive, mas parece que o lance começou assim do lado de fora da área. Então não teria sido pênalti. Mas falta. Mas, e o cartão amarelo. Do lado de fora, eu acho que cartão vermelho, porque o Vitor Rangel ia pra gol, né? Mas ele não tinha o domínio, Henrique, da bola ainda. A bola estava sendo lançada. O fato da falta começar fora da área, não, é onde que ela é feita. Se ela finaliza dentro da área. Ela começa e termina fora da área. Ele é desequilibrado fora da área e ele vai tropeçando e cai dentro da área. Seria falta do lado de fora. Foi mais ou menos parecido com aquele pênalti contra o Atlético. No ano passado, com a América, o pênalti que o Mancini fez e o América virou o jogo. Então, assim, mas assim, um cartãozinho, uma falta, que não foi marcado falta, pelo menos uma falta e um amarelinho. Né? Não, eu não diria o vermelho, porque ele não tinha domínio da bola. Eu acho que o Rangel sempre tem o domínio da bola. A bola no pé dele sempre é um perigo claro de gol. Não tinha o domínio da bola. É, então, mas aí o segundo lance em que ele pede pênalti, em que ele se jogou dentro da área e que matreiramente se jogou dentro da área, o juiz paralisou a jogada, dizendo que ele tinha se jogado, mas não deu o segundo amarelo que ele merecia, também não tá te ajudando com a sua argumentação. Ele fez exatamente o contrário. Eu tô aqui para atrapalhar, não tô para ajudar. Ah, mas ele não parou a jogada, né? Ele deixou mandou rodar. Tipo, ele falou, ó, lance de jogo, você caiu de Não, maduro. ele parou a rodada. Parou a Não, rodada? desculpa, ele parou a jogada. Ele parou, ele apitou. Ele apitou, sinalizou falta em favor do Cruzeiro, ou seja, dizendo É, simulação era outro que cartão, né? tinha sido simulação e ele não deu o amarelo. Não, só, mas isso O aí. Rangel não Tem. entrar e o cara do Cruzeiro derrubava ele. Que teve um bracinho ali, mas é aquele braço que ele já estava se jogando, né? Teve um Mas pezinho, e eu tem acho uma até que teve um recomendação de toque. arbitragem que diz que quando o cara cai na área, se ele caiu sem nenhum toque e tal, se for uma simulação em que ninguém encostou nele, aí o juiz aplica o amarelo. Mas, naquele caso, o Rangel, o cara encostou na perna dele, o juiz viu que encostou. Só que foi uma encostada que não foi suficiente para ser pênalti. Aí, Não quando derrubou. tem esse tipo de lance, não se dá amarelo. Então tá. Se você tá falando. Eu Mas aprendi com o enfim. Márcio Rezende E que aí logo fez. depois, aí que tá. O que me deixou mais puto nesse lance é que ele desiste de uma boa jogada, de uma boa oportunidade que ele tinha. O cara Exatamente. deu um toquinho, mas o cara passou batido. Se ele resolvesse dar mais um passo para dentro da área, para em direção ali à marca do pênalti, para ter o um melhor ângulo para bater, ou mesmo bater depois daquele momento, porra, uma puta oportunidade que ele tinha e o América perdeu porque ele resolveu cair. Mas é, isso é assim, jogador brasileiro é desse É jeito, tem que foda. cair. E no lance seguinte, numa bola que estava correndo aqui na lateral direita do campo, ele vai seguir na bola também e ele faz a mesma coisa, ele cai, desiste da jogada. Eu tenho uma preguiça de jogador assim, bicho, pelo amor É, de e Deus. outra coisa também que o América precisa ter, os jogadores precisam de ser melhores instruídos, é sobre reclamação com o juiz. Contra Atlético e contra Cruzeiro, o juiz vai adorar dar um cartão para o América. Hoje, no início do jogo, eu até comentei com o Henrique. Falei, o Henrique não vai terminar sem um jogador do América expulso. Aí parece que no meio do jogo eles foram percebendo isso. Então não tem que reclamar, não tem que ficar enchendo muito o saco, não. Não tem que ficar fazendo cera. Joga a bola, porque são doidos para dar um cartão para o jogador do América. Tem que Em perceber isso e joga reclamação, tem que a bola. ter um atributo do capitão, coisa que o Não Guerreiro temos. não faz, né? Aliás, sobre o capitão, temos um comentário hoje, Corneta. Aleluia, viu? Pelo amor de Deus, será que a Lupe pegou a faixa com atraso? Deve Finalmente, ter né? sido, né? Ah, pela vergonha na cara, o capitão na mesa joga com a braçadeira azul e branca, né? Ou ele ficou com vergonha de jogar de azul e branco hoje contra o Cruzeiro, né? Só pode, né? Eu acho que no próximo jogo aí vai voltar com aquela merda. Pois é, Não, Guerreiro eu sou a abandonou a favor dele jogar com faixa. a 6 no próximo Esse jogo. jogo contra o Red Bull Brasil já estava também com outra. Sim, Mas não foi o foi a Guerreiro. estreia da faixa vermelha Foi o e a gente Tony. repercutiu ela aqui. Mas até então ele estava jogando com a faixinha azul. Que é Por quê, eu ridículo, não né? sei. Convenhamos, né? É, não tem a menor condição. Bom, falamos das questões da arbitragem. Acho que o América entrou fechadinho. Alguém tem mais algum detalhe do jogo que queira comentar? Não, acho que já foi falado assim o primordial. Foi um jogo também que não rendeu muitos comentários, né? Não rendeu? É, foi um jogo, na verdade, foi um puta jogo feio, A porque zaga do nem do América, lado. hoje a zaga do América teve muito nervosa, dando muito chutão, furando muito. Uma coisa preocupante. A gente teve sorte também, o time do Cruzeiro é uma baba, mas a zaga hoje deixou a desejar. É Mas, muito meu ruim. amor, eu acho que a gente não pode crucificar a zaga, não, pelo seguinte, o América, a gente tem que tentar olhar do outro lado. O América jogou 180 minutos contra o Cruzeiro. Tá certo que o Cruzeiro não tá acertado, mas jogou 180 minutos contra o Cruzeiro sem tomar um gol. E Sim. jogando com defensor que tá machucado, uma hora machuca Dalberto, outra hora machuca Arthur, aí entra com três zagueiros, O depois bota Roberto não o jogou? zagueiro também, depois joga só com dois. Ou seja, foi um furdunço nessa última semana aí e a gente conseguiu passar 180 minutos sem tomar um gol. Sim. E não perdemos nenhum clássico esse ano. Já é o quinto, Pois é, parece, ou o sexto. América Então, é assim, a campeão da zaga tem capital, seus méritos. cara. O América é campeão da capital. Faz aí o somatório dos pontos do time da capital, nós seremos campeões da capital, cara. É isso aí. Se todos esses jogos estivessem valendo para a Série A, a gente já está classificando para Libertadores, olha dessa. Olha aí. Então Né? pronto. Então fica Givanildo? Não, não tem jeito. Fica Givanildo, fica David. Gênio da bola, Givanildo. Nossa, sensacional. Eu nunca vi um técnico tão bom na minha vida. Aqui, não vai dar para final do Mineiro. Mas e os reforços? Então, quem vem? Pararam de falar no assunto, né? Pararam. E tá agora não tá também, né, cara? E com a classificação pode ser que parem mais ainda, né? Mas não dá para falar agora de reforço porque, né, desestabiliza até o próprio grupo, né? Bom, cara, eu acho que nesse momento não pode ficar falando mesmo, porque desestabiliza o grupo, mas não pode parar de pensar que precisa reforçar. Ah, a classificação do América não pode significar para a diretoria que então esse time está bom, vamos com ele. Falando em reforço, sair do João Ricardo hoje estava assim, né? Ele andou saindo mal, saindo borboleta. Tô uma borboleta danada no jogo. Eu não sei. Mas eu achei normal ali. Ele deu entrevista depois do jogo bem consciente, assim, falando que não sabe de proposta do São Paulo e tá focado na América e tal. Ele falou que quem tem que se preocupar com a proposta é o América, que ele é jogador do América, que ele tá focado, que ele nunca foi campeão. Exato. Eu achei, mesmo a saída errada dele, eu achei que foi coisa normal do jogo. Às vezes que ele errou, é porque tava um bolinho na frente dele e ele não tinha. Fechou ali e aí não. Ele ainda tocou na bola em vários desses momentos, assim, que ele não conseguia passar, o corpo dele não ia mais pra frente. Não tinha que fazer essa defesa. E a gente falando de reforços, na verdade um grande reforço é o João Ricardo ficar. A gente não pode nem pensar em perder o João Ricardo, porque ele já não tem segurança. Eu acho que São Paulo não tem, nenhum time do Brasil tem 50 milhões pra tirar ele. Ah, mas esse papo de multa. A multa é 50, mas se chegar com 10, 15, leva. Ah, eu acho que o João Ricardo não leva, não, viu? Ah, não sei, viu? Eu venderia, o Leão é muito bom goleiro, não precisa ter entendeu? Assim, a gente tem um outro ótimo goleiro no banco. Se o cara precisa de 50 milhões, tchau e benção, cara, sinto muito. Não, 50 não tem nem o que oferecer, 50. Pagar e levar, ué. Querer, depositar e leva. É 20 milhões também, ué. Só pra dizer que 20 milhões na bucha, leva, tchau e benção. Não sei, cara, não sei. Eu não acho que o Leão seja um goleiro, o Fernando Leão seja um goleiro do nível do João Ricardo, não. Também não. Acho que não. Ô, Alisson, você tem participações aí? Eu tô com duas aqui. Pode mandar bala. Então, eu tô com duas aqui. Uma do doutor Leonardo Belisário, que, segundo ele, nós não deveríamos ter hoje um filhote com Latina, porque todo mundo jogou direitinho. Eu acho que ele tá enganado. Eu também. Eu acho que nós sempre teremos um com Latina, nem que seja um de nós aqui. Sempre haverá um com Latina, né? Eu de novo? Ué, você é o eterno com Latina. Tudo indica que sim. Forte candidato. Devagar. E o outro comentário que nós recebemos foi do professor Sérgio Larbruna, lá de Uberlândia, que ele diz: a sorte é que jogamos contra um time de frescos, porque não jogamos nada. É o que nós acabamos de falar. Esse jogo está tão ruim que a gente está com 24 minutos de programa. Foi tão ruim o jogo que nós estamos com 24 minutos e a gente já não tem mais o que comentar. E olha que tivemos 3 lances polêmicos e a gente não tem mais o que comentar no jogo. Por isso que eu falo da questão dos reforços, que a gente tem que ficar contente que tirou o Cruzeiro, é lógico, tem que ficar contente porque passamos 180 minutos sem tomar gol, a zaga deu um alíviozinho, aquela desconfiança que a gente tem do sistema defensivo. A gente passa a ficar um pouco mais confiante, mas isso não pode significar que o América está pronto para a Série A. O América tá no caminho, mas precisa ir dos 4. Eu vou falar um negócio pra você. Eu andei assistindo o primeiro jogo do Botafogo e Fluminense aqui. Vou falar pra você. O negócio também não tá. Eu tô ligado nesse jogo aqui também. Tá horrível. O moço não é muito feio, não, viu? Eu também tô com ele ligado aqui enquanto nós estamos conversando e tô vendo a mesma coisa que vocês. Mas sabe o que me preocupa, Ramon? Eu me preocupo a questão do perfil do time do América. O América tem um perfil de um time do meio para frente, um time meio amarrado. E na Série A, a gente vai precisar de uma defesa forte, porque a gente vai jogar contra times grandes da Série A, então esses times vão pressionar o América. A gente vai precisar de uma defesa forte e de uma saída para contra-ataque rápida, para a gente conseguir pegar os times de time, o que faltou hoje. Então eu acho que a contratação não é nem só pela questão de adicionar qualidade, é para mudar um pouquinho o perfil dessa equipe. A gente precisa ter mais jogadores rápidos lá na frente. Exatamente, eu acho que está faltando isso sim. É o que a gente fala, programa após programa, a gente repete as mesmas coisas, né? Mas enfim, daqui a pouco chega alguém. deve estar. Que tem gente aí, tem movimentação? Tem, mas. Eu acho que em nenhum momento também de diretoria soltar alguma coisa. Não, deixa o campeonato acabar. Muito bem. Quem está assistindo aí ao vivo também, se tiver algum comentário, pode botar aí no YouTube, na seção de comentários do YouTube. Pode escrever lá no post do ao vivo, lá na fanpage do Decadentes no Facebook. E aí a gente puxa sua pergunta, seu palpite aqui. Pode comentar lá também no canal do YouTube, o vídeo já está rodando. Então, nesse vídeo aí que vocês estão assistindo, é só comentar lá embaixo, mandar pergunta, mandar o que for. Exatamente, a gente faz isso. Vamos lá. Vamos direto para Colatina e Bala do jogo? Não tem mais o que comentar, né? Oh, o Colatina quem seria? Eu voto no Corneta. Afinal de contas, o cara nem viu a substituição do América. Pô. Mas não foi substituição, gente. Você não tá entendendo. Não, entrou um jogador, não saiu ninguém. Continuou, estava como estava, entrou mais um. Sobrou. Como assim? Jogou com 12? Não, jogou, tava com 10. O Hernandes entrou primeiro. Não, cara. Como é que ele tava com 10, só? Não, o Basso não tá, não é, não conta. É capítulo E. Eu tenho que desenhar agora. Vou dar um nitorrinco pro vocês também, pra ver se pega o tranco. Ô, Thiago. Não, o senhor tá no nível? Galera, não. Nossa, de fato. Ô, Corneta, você pode ter tentado, mas não conseguiu não, viu? Não, foi difícil. Ah, eu sei, vocês estão prejudicados aí, fica no Danone durante o jogo aí e volta depois. Você tá muito nervoso, Corneta. Nem tá parecendo que você tá na final do Campeonato Mineiro. Corneta, Danone, eu tô na final desde a semana passada já, gente. Hoje foi só pra ré. Na hora que você bateu aquela bola na trave lá, os jogadores do Cruzeiro já foram pro vestiário e desisto. Não vai entrar mais bola hoje aqui, não. Esses caras de castigo no campo lá. Corneta. Acho que o Danone que você tomou no Mineirão foi Xandelli, foi não? Ai, meu Deus. Vamos lá. Era o motorista da rodada, eu fiquei então, na água. Bora. Bala da rodada, então. Além do motorista da rodada, quem foi o bala da rodada? Vamos começar pelo melhor. David. David ganhou um voto. Eu não sei se... Pera aí. Eu tô na dúvida, vou verificar as regras aqui. Não, pode sim. Pode sim. Tem regra agora? Do time adversário, pode estar aqui. No inciso 3, pode ser votado. Pronto, David, tem um voto. Corneta. O velho. O velho hoje teve a manha. Givanildo. Sou contra isso, mas fazer o quê, né? Sou contra isso. Caralho. O Alisson. Daqui a pouco eu vou votar no Suelton. Eu desisto, eu saio do programa. Suelton é craque. O Alisson. Eu, pelo América ter ficado 180 minutos sem tomar gol pro Cruzeiro, e o Cruzeiro pressionando o tempo todo, eu queria votar em alguém da defesa. Pensei no João Ricardo durante o jogo, mas ele realmente teve umas falhas ali, que eu acho que hoje ele não foi merecedor, não. E como eu acho que eu nunca vou ter outra chance de votar no Alisson... Pelo amor de Deus. Hoje eu vou votar no Alisson, cara. O cara voltou nesse jogo agora e conseguiu jogar bem, e eu vou votar nele. Fez uns bons lançamentos. Como premiação, né? Por ter ficado 180 minutos sem tomar gol do Cruzeiro. Não, acho que teve bem mesmo. Teve, ele jogou bem. Teve sim. E eu sempre falo mal do cara, vou aproveitar hoje pra botar nele. Pronto. Mas eu queria, meu segundo colocado é o David. Durante o jogo, eu falei com o Henrique, na hora que tava pra acabar o primeiro tempo, eu falei, Henrique, a América tem que segurar o 0x0 nesse primeiro tempo, porque aí o David vai piorar o time do Cruzeiro no intervalo, porque ele sempre faz isso. E foi batata. O Cruzeiro voltou pro segundo tempo totalmente diferente, totalmente pior do que jogou o primeiro. Exatamente. Eu tô aqui entre o David e o Givanildo, viu? Tá difícil escolher entre os dois. Eu não tinha pensado no David como opção. Mas o Giva mais alegrias. O David vai ser essa última, cara. Pô, gente, mais uma razão pra votar no David, né? O rapaz vai ficar desempregado pelo desenho ganhando pacote de biscoito. Ele chorou na entrevista hoje, viu? Ah, coitado dele. Que melhor que um biscoito de chocolate pra alegrar. Ué. Então tá, mas eu vou votar biscoito no Giva. Croqueiro, não é qualquer croqueiro, biscoito. Não. O cara vai perder o emprego e tal, vai entrar, né? Isso. Eu não vou votar nele, não. Eu vou manter meu voto no Givanildo, porque do time, de quem tava em campo, eu acho que ninguém é merecedor hoje, não. E o Cabecinha Branca armou o time direitinho, fez. A ineficiência do time no ataque já não é uma questão tática. Eu entendo assim, pelo menos. Não, o Bosch podia ter entrado hoje, por exemplo, eu acho. Sei lá. Já estava resolvido. Tá, poderia. Não quer dizer que ele mudaria alguma coisa. Ele não ia receber a Mas. bola. Eu prefiro o. Acho que. Não, aí tá. Eu prefiro o Vitor Rangel, que consegue correr um pouco mais Nesse tipo e de jogo, atrás de é. alguma bola um pouco mais perdida do que um Borges que não ia receber a bola hoje. É. Eu fiquei preocupado só com a situação. A gente poupou o jogador na semana passada, na Copa do Brasil, para encarar o Cruzeiro, correto? Não eliminamos a partida de volta. E Concordo. aí? Quinta-feira faz o quê? É time Uai. reserva contra o Red Bull de novo? Para poupar para o Atlético? Vai fazer o quê? Eu Agora acho tá com. que é time reservíssimo contra o Red Bull. Eu acho que o velho vai dar uma mesclada. Ele vai Eu acho que ser é o que eliminado ele da Copa vai. do Brasil? O que eu acho que ele vai fazer é mesclar. O que eu acho que ele deveria fazer é entrar só como menino. Que tá mais fácil? Ser De campeão do Fernando Leal. Brasil? A gente precisa de dois jogos, ganhar um jogo e empatar outro pra ser campeão do Campeonato Mineiro. Isso. Ganhar a Copa do Brasil, a gente precisa de uma série de resultados. Exato. A gente precisa Mas levantar um. a Copa do Brasil premia por fase. Mas segunda fase eu acho que não premia, não. Premia? Eu acho que é só a partir do oitavas, não é não? Não, gente, pera aí. A gente tá precisando de um título, ganhar Eu um também acho. competência. É, pô, questão Aqui. Mas institucional. eu discordo dessa coisa de isso, esse trem é coisa de futebol brasileiro, de que se você está jogando dois campeonatos, você tem que escolher um dos dois. Dá para botar uma galera para jogar na quinta também, pô? Você viu o campeonato, o futebol Tira o de ponta? Guerreiro, que é velho, tira uns caras que não vão aguentar Joga muito, mas o resto da galera dá joga para jogar, ué. inglês, não. É tipo no mundo todo é assim, por exemplo. Você vai ver o Real Madrid que joga a Copa do Rei, é outro. O time da Inter que joga a Copa da Itália contra o time da terceira. Não, é outro time, cara. Exato. Não, eu não concordo Não é com isso. só Tem uma que questão de poupar. desgaste físico, Esses é caras também têm. uma salvaguarda para você não ter ninguém contundido. O Principalmente Adalberto saiu, contundir, que pode acabava contundir até no treinamento. Sim. Pode, Se for mas não é. pensar assim, não vai botar o cara em campo. Meu querido, eu Não, mas posso olha estar sentado no ponto de ônibus e ser atingido por um caminhão desgovernado, mas só. não é Exatamente. por isso que eu vou deixar de atravessar pela passarela. Se o cara treina e joga, ele tem a probabilidade de machucar no treino. Agora, se o Exato. cara treina, joga e joga, as possibilidades aumentam. Então você tem que tentar diminuir isso, Você entendeu? reduz a chance. Questão de por que um cara, os caras como O Mifuxi, que Osman. entende de dados, essas coisas de RPG, ele vai entender essa coisa, e o Corneta vai entender a nossa colocação. Por que uns caras como Osman, Tony, Vitor Rangel, por que esses caras não podem jogar domingo e quinta, domingo e quarta? É tratar jogador como dondoquinha demais. Bota os caras pra jogar, velho. Eu não sei, cara. É, Só a não questão é que entendendo nós pra não isso. temos peça de reposição. Se esse cara quebrou, se um dos meninos do Red Bull lá resolve ficar Aqui, mureta e Henrique, quebra a nossa perna de um filho da puta. zaga toda quebrou, nós ganhamos do Cruzeiro, nós empatamos com o Cruzeiro, tendo o Alisson O e o Alisson, Wellington na mas. zaga. Pois é, mas não é porque quebrou que nós vamos arriscar o resto. Mas aí nós Não vamos é porque. arriscar uma classificação contra um Red Bull, que é uma classificação numa competição importante? Ah, eu não sei, eu acho a final mais Peraí, olha só, importante. a gente joga por 0x0, é nosso. Exato. Quer dizer, pô, peraí também, a gente também, o Red Bull é que tem que ter meu América, a gente vai ficar com medo também do Red Bull. Mas vai botar a meninada? Meninada, o Red Bull tira a gente aqui. Não Não, não tira, quero não. Não nada, nada, dá tira, pra não. O Red ver. Bull não é o mesmo time que se classificou para as semifinais Não. paulista. Eles estão Semifinais não, dominando né? o meio campo. Finais. Não é o mesmo time. Não Não é. Já perderam o atacante, perderam o armador. É, é não. não Esses é. clubes no Campeonato Paulista, eles fazem contrato até Já aprender. era. O ano passado, que o Ituano foi campeão, teve isso. Teve jogador que teve que fazer lá um adendo lá no contrato, porque podia ficar sem jogar a fase final. Os caras fazem contrato até a primeira fase. Então, né? Eu acho o seguinte, é lógico que não pode brincar, colocar, né, o Júnior para. A famosa base para entrar em campo, mas peraí, não dá para a gente colocar Se eu não me engano, o Osman, que já teve uma pancada na perna, entendeu? se eu não me engano, o contrato da maioria dos jogadores do time do Red Bull, se não todos, era até sexta-feira agora. Entendeu? Ah, os caras vão renovar para jogar, para Não vão, não. vir buscar uma vitória contra o América dentro de casa, que está invicto dentro de casa, que não é fácil ganhar daqui da gente. Eles vão renovar o time inteiro ali para vir para cá. Eu acho que não vem nem o mesmo time que joga com a gente, se bobear. Não, e uma Deve coisa, perder ainda mais uns dois. pressão nenhuma pro Red Bull, então assim, Entendeu? cara. Cobrança, então. Ô, gente, a torcida organizada que nós ouvimos no último jogo do Red Bull é o time de base. Time de base. A categoria de base deles, que eles pegam os meninos assim, treinou, agora pega o tambor e vai lá gritar. Quem levou faixa, dá pra torcida Ponte Preta. Pois é. Então, acho que assim, se poupar, na boa, se botar o sub-20 aí, eu acho que a gente consegue essa classificação fácil. Não acho que precise, mas se colocar o time inteiro sub-20, eu acho que a classificação vem fácil. De qualquer forma, o que deve acontecer é o que você falou, Alisson. Eu acho que o Givanildo vai mesclar mesmo. E aí a gente vê o que, que acontece. É quinta-feira, João? A única coisa que eu não concordo, segundo o Corneta, muito bem informado, é quinta-feira. Vamos confiar nisso? Tá mal informado, viu? Vamos confiar nisso? Eu, durante a semana, eu tinha a impressão de ter entrado no site da CBF e de ter visto que era dia 28. 28? 28 não, 28, então é quinta-feira, desculpa aí. Eu tô com pigarro. Mas só pra finalizar esse assunto aí, a minha birra não é com se vai poupar contra a Red Bull, o que vai fazer contra a Red Bull. Essa necessidade de que qualquer time, em qualquer ocasião, se está disputando dois campeonatos, tem que escolher um. Não, gente, calma lá. Dá para trabalhar nas duas frentes. Ô, Alisson, isso aí é uma reivindicação de tudo quanto é jogador em vários continentes. Essa carga de jogos durante o ano. Tá, nós acabamos de começar o ano. Né? Ninguém está sentindo isso agora. Mas que até o bom senso agora, a principal reivindicação do bom senso é que essa carga seja diminuída. O jogador sente. Sente, mas não sei. Para mim tem muito dondoquismo nisso aí. Eu acompanho a NBA. Na NBA os caras jogam um dia sim, joga na quinta, lá em Boston, na sexta-feira o cara joga lá em Los Angeles, que atravessar os Estados Unidos, completamente diferente. Mas o cara treina no dia do jogo. Se ele jogar dois dias seguidos, dois dias ele vai ter treino. Você já jogou basquete? Já, mais ou menos, muito mal. Futebol de campo? Já também. Basquete é um jogo que, tipo assim, você não pode tocar no outro cara, entendeu? Não sei se você pode tocar nele. É, tem uma outra dinâmica, não é igual futebol com esporte de contato o tempo todo. Não é igual, não é igual, mas eu tô falando que lá eles conseguem jogar todos os dias, treinando no dia de jogo e tal. É diferente, Ramon, mas não é tão absurdamente diferente que um jogador de futebol não possa jogar domingo e quarta. Não pode ser tão absurdamente diferente. Os caras poupam. Entendeu? É um esporte de contato, não joga. Eu não sou especialista, talvez algum especialista aí possa dizer. Agora, assim, a questão do futebol, existe uma proibição do cara jogar num intervalo menor do que 72 horas, não é isso? Isso não foi inventado por alguém, porque assim, o ideal é termos, por uma questão de marketing, vamos ter apenas dois jogos por semana e tarará. Eu imagino que isso tenha sido uma consideração fisiológica, dado ao desgaste. Se não fazem isso no basquete, eu só posso assumir que o basquete não tem o mesmo nível de desgaste. Não tem, eu não disse que tem, gente. Então, não tô falando que tem, eu tô falando só uma comparação pra gente ter uma ideia. Lógico que não é a mesma coisa. Só que jogador de futebol, até há bem pouco tempo, podia jogar domingo e quarta numa boa. Agora não pode mais. O cara tá jogando campeonato mineiro e Copa do Brasil, o cara não pode jogar quarta e domingo. Não, pera aí, isso é estatística. Antigamente os times faziam menos jogos que hoje. Muito menos. Não sei não, viu? Não. Via gente jogando quarta e domingo direto aí, não via muita reclamação. Não. Vamos pegar na década de 70, antes do Campeonato Brasileiro, tinha o Campeonato Mineiro e a Taça Brasil, acabou. Uhum. Taça Brasil era eliminatório. Aí veio pro Brasileiro. O Brasileiro era a mesma coisa. Tiveram vários regulamentos, mas era basicamente eliminatório, né? Todo mundo contra todo mundo. Né? Então, sim, tá aumentando. Os jogadores hoje fazem mais jogos, são números. Enfim, nós não votamos ainda o Colatina, que o senhor Leonardo pediu para não votar, mas nós vamos votar assim mesmo. O Alisson. Eu vou votar no Rafael Basso. Não tava fazendo nada e. E entrou o Hernandes, entrou até melhor do que ele. A galera, quando o Hernandes entrou, a galera reclamou, mas ele entrou fechando bem o meio ali. Não entrou mal, não. Corneta. Eu vou votar no David. Ô, homem ruim de serviço. Puta que pariu. A gente tá votando no pior desempenho para o América. Se o David foi mal, Foi bom pra gente. Para o América. Então você deveria votar nele como sendo bala do jogo. Ah, então vai o Brian. Então vai o Brian. Eu não sei, porque vai pra parte dos três, cara. Se o Wellington jogou hoje, pode ser ele também. Pô, escolhe. Qual que você quer? Não, pode ser o Bastos mesmo. Vamos lá. Fala sério agora. Eu posso adiantar meu voto? Pode, por favor, Ramon. Corneta. Isso. Muito bem. O Bastos, então, tá com dois. Eu acho que o Corneta tá fazendo de propósito pra ganhar o biscoito no final do ano. Eu véio. Também tô achando. E se é isso mesmo, ele tá conseguindo, porque o meu voto também é dele. Tá vendo? Eu sou o bode expiatório do programa agora? Não. É absurdo. Você tá fazendo por onde? Pô, você tá mais pro bode alcoólico do grupo, cara. Vamos lá. Então ficou empatado entre Rafael Bastos e Corneta. Tá vendo, Corneta? Vocês tá vão votar no Corneta mesmo? É sério? É sério. Se ele pode votar no Bandeirinha, eu posso votar nele. Tá esculhambando nessa votação. Uai, você achou que era sério em algum momento? Eu posso votar no Alisson agora? Eu vou pro programa. Puta que pariu, o cara tá achando que isso aqui é sério. Cinco programas, o senhor tá achando que isso é sério ainda? Pô. Posso mudar meu voto pro Alisson? Olha, infelizmente nós não temos recall, a onda já saiu, o TSE já fez a apuração, então não vai ter golpe. O que mais? Tem mais nada pra falar hoje não, é? Oh, não vai ter golpe não, mas que vai ter gole, vai ter gole. Ah, sempre já tem. Já tá tendo. É, enfim, acabou. Não tem assunto mais pra hoje não, tem? Tem. Vou ver a pauta aqui. Ah, semana que vem. Feminino, semana que vem, vai. E a diretoria deveria manter a mesma estratégia dos ingressos que foi feita contra o Cruzeiro? Com certeza. Certeza também, concordo. Com certeza, até porque nosso o Atlético está disputando Libertadores, então os caras não estão com essa grana para ir em tudo quanto é jogo. Quando errou a temporada, ele pega o Racing que dia? É quarta. Quarta-feira, eu acho. Quarta-feira. Então, os dois jogos vão estar entre as partidas. É lá na Argentina ou aqui? É lá, o primeiro lá, é lá. O primeiro é lá. Eles vão pôr time nisso contra a gente, né? Tomara. Bom. Eu não tenho... Será? Ah, esse Aguirre sempre faz isso. Dependendo do resultado. Né? Se eles tomaram a sapatada... Se ele meter 6-0 lá, vai ter que jogar tudo ou nada aqui. Vai ter. Mas se o Atlético tomar de 6-0 lá na quarta-feira, eles vão chegar aqui na sexta. Eu não acho muito pôr time titular também, não. Não põe. Eu não sei. Entendeu? Não, eu também não sei. Eu acho que o Aguirre vai tentar. Apesar que eu acho que é o seguinte. Vamos lá, você perdeu pro Atlético Cruzeiro, perder o título pro América é menos traumático que perder o título entre eles, entendeu? O Atlético pode até assim, perder vai ser pro América pelo menos, ou não vai ser tão horroroso quanto posso perder um título perdendo o clássico pro Cruzeiro. Uhum. Depende de uma aliviada nesse sentido também. Eu sei que é horrível isso, mas fazer o quê, né? É a realidade. E eu acho que a torcida, se perder poupando o jogador, eu acho que a torcida aceitaria numa boa. Mas se perde poupando o jogador pro Cruzeiro, o trem azeda. É, pode ser. Eu acho o seguinte, essa Libertadores pro Atlético, o Atlético jogando, mas não vai ser ruim pra gente não, viu? Aham. Uhum. É, vamos fazer isso então. Vamos esperar o resultado deles na próxima quarta. E aí a gente vê o que eles vão fazer. Eu acho que, eu não sei, eu não acredito que eles vão entrar com o time reserva, não. Mas vamos ver. Menino Alisson. Oi. Considerações finais? Tem alguma participação de alguém? Consideração final já? Tem mais alguma coisa, bicho? Vocês estão doidos pra enrolar? Não, é sério. Porque assim, acho que nós cobrimos, mas se vocês tiverem mais coisas pra falar, por enquanto nós estamos enrolando. Tem uma participação aqui do Arthur. Participe. Fala aqui que hoje realmente entramos para empatar o que faz parte do campeonato. Semana passada, Givanildo foi mestre e hoje segurou o time do Cruzeiro, o time fraco do Cruzeiro. Alisson, Pablo, Tony, Osman e Rangel jogaram muito bem. Bastos sempre mal demais. Então ele está bem que concordando com o que a gente falou aqui. Uhum. Eu queria dar aqui uma dica pro Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro deveria se assumir como um time de vôlei, realmente. Exato. Eles fazem isso muito bem, cara. Tem futebol no nome mesmo. Eles fazem isso muito bem. Deveriam se assumir como um time de vôlei, que aí acabava com essa palhaçada. É verdade, o Cruzeiro deveria assumir muitas coisas, né? Não é só um time de vôlei, cara. Olha aí, ó. Vamos passar a palavra pro atleticano que quer participar. Pelo que eu entendi, ele acha que precisa realmente entrar com o time reserva contra a América. Muito bem, ele vamos falou ver que é David. Aqui, e tá rolando um papo aí que talvez o Atlético leve o último jogo pro Mineirão. É, você viu isso seriamente? Porque eu ainda não vi de nenhuma fonte atleticana, só da imprensa. Seriamente falando. Mas a imprensa não é atleticana? É, ela é. Ela só não tem poder de decisão só dentro do Atlético. Só uma observação. Eu assisti na área de imprensa hoje o jogo, né? Sim. Eu nunca vi tanta gente torcendo pro Cruzeiro na minha vida junto. É. Todo mundo. Os caras nem não tinha pudor de fazer cara de paisagem. E eu assim, me controlando, é a primeira vez lá, você vai sentar na janelinha e você fica quieto, né, cara? Uhum. E eu dou pra berrar, mandar catar coquinha, eu lá calado, falei, puta que pariu, oh, todo da mundo. Da próxima vez você sabe que você pode levar bandeira, rojão. É, claro, sempre assim. Cara, mas todo mundo da imprensa tem um time, se a gente tivesse lá também não ia fazer a mesma coisa. É. Quer dizer, no caso não, porque o Corneta se conteve, né? Eu fui profissional, na medida possível. Na verdade, acho que o Corneta nem lá esteve, cara. Tá falando isso aí, eu fiquei sabendo que ele tinha uma partida de RPG hoje. Né, foi ontem. Lobisomens versus... Não, foi... Advanced Dungeons Dragons, é old school. Muito bem. Não sei. No moderno, mas... gostarão. A gente pode falar de quadrinhos, por exemplo, vai ser... Estreia o filme do Capitão América também. A gente pode encher a linguiça falando disso também, mais 10 minutos falando de filme. Boa, fala, tá, olha só, aqui. Não. Vocês estão pra demais, velho. Esse título do campeonato talvez seja mais fácil para a América ganhar devido ao Atlético estar na Libertadores, né? E a gente precisa de ganhar um título no Independência até para a nossa afirmação. Sempre. E sabe o que mais me assusta a situação toda, Ramon? Que me deixa preocupado é que o Alencar estava certo. Olha só. Já pararam pra pensar nisso? Eu acho que a gente podia ter... O Alisson, depois dessa, você quer realmente falar mais alguma coisa? É, eu vou que mais pra além. Mim essa é a frase que encerra o programa de hoje. Eu vou mais além. Juiz anulando gol numa partida de semifinal. O juiz anula dois gols do Cruzeiro contra a América, ou no primeiro e no segundo. Pois é. Eliminando o Corinthians, o Juventude no final do campeonato... Do campeonato gaúcho, eu acho que o mundo está acabando. É isso aí, meu querido. Eu acho que algum... quase campeão inglês. O Leicester. Exato. Campeão... Cara, o Leicester, se for campeão inglês, vai ser o maior fenômeno do futebol, cara, nos últimos 10 anos. Isso é ótimo. E vai ser uma coisa boa para a América. Eu acho que tem que pegar tinha que fazer um vídeo, cara, mostrando o campeonato do Leicester. Possível. O cara falou assim: olha, esse time saiu da zona de rebaixamento, da última colocação. 4 rodadas pro campeonato acabar o ano passado. E esse ano, basicamente, o mesmo time tá brigando para ser campeão. Quer dizer, mire esses caras. Eu acho que a América, sei lá, eu tô confiante pra Série A do América esse ano. Pronto. Eu também tô. Walisson. Sim. Algo mais? Então, eu só queria dar esse recado mesmo, porque a gente normalmente fica satisfeito demais quando o time joga bem do meio pra frente, todo mundo valoriza muito, só a questão do ataque. Mas o América ter se portado bem na defesa, eu acho que foi uma ótima notícia pra gente que tava desconfiado com a defesa, porque na Série A, vocês podem ter certeza, a gente vai precisar muito mais de uma defesa consistente do que de um ataque consistente. Na Série A, o América vai ser pressionado em boa parte dos jogos, e a gente precisa de uma zaga boa. É, o que vai fazer, pra mim, o América se manter ou não na Série A, ou tentar até uma classificação pra Sul-Americana ou coisa do tipo, é uma defesa consistente, mais do que um ataque consistente. A Sul-Americana, eu tô achando que é garantida, quase. Cara, é um time que não se entrega. Eu acho que aquele time de 2011 que caiu era um ótimo time. Era um time que jogava bem, fez ótimas partidas, mas não tinha um espírito de equipe. Não tinha comprometimento com o clube, coisa que esse time tem. Parece ter, é verdade. Corneta. Diga. Eu posso soltar a trilha sonora? Fazer uma homenagem pra alguém no final do programa, cara. Podemos pra quem? Pro Alessandro. Pro Alessandro? Acho que então pronto. Pra ele, cara. Vamos soltar uma música pro Alessandro? Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo. Então, meus queridos, obrigado a todos que ouviram, que nos acompanharam. Curtam os Decadentes, se inscrevam na nossa página, se inscrevam no canal do YouTube. E agora, então, a música em homenagem ao nosso querido Alessandro. Acabou.